Ora então, muito boa tarde. Cá estamos mais uma vez. O nosso programa hoje é subordinado ao tema Igualdade de Género no Desporto. E isto porque, portanto, justifica-se porque Portugal é um dos países da Europa com uma das taxas mais baixas de participação feminina no desporto. A razão mais dada para esta situação pelas pessoas é geralmente a falta de tempo para o praticar. Isto liga-se um pouco com o programa anterior, que foi sobre a conciliação do trabalho, com a vida doméstica. Ora, as mulheres, é natural que, tendo o seu cargo, as tarefas e os cuidados com os familiares, tarefas domésticas e os cuidados com os familiares, é natural que fiquem com menos tempo para o lazer e para o desporto. É verdade, então, durante vários anos as mulheres viram a sua participação limitada em termos desportivos. A história diz-nos que entendiam que a mulher era vista como sendo um ser frágil, de condição física inadequada a grandes esforços e que dispunham de condições físicas ou fisiológicas, sobretudo por causa da gravidez, que impediam que as mulheres participassem. Então, e agora fazendo uma pequena introdução à questão dos jogos, da participação das mulheres nos Jogos Olímpicos, devemos dizer que até 1896 os Jogos Olímpicos então foram restabelecidos, mas as mulheres não podiam participar. Um senhor chamado Pierre Coubertin teve então uma grande influência nos Jogos Olímpicos. Ele reconhecia de facto que as mulheres tinham direito a uma educação desportiva e podiam competir entre si, mas fora dos olhares masculinos. Eram muito poucas as mulheres então que se aventuravam a participar e assim permaneceu até o decorrer do século XX. As mulheres, então, no século XX começaram com novas conquistas, começaram a intervir em diversos domínios e, pouco a pouco, têm começado a invadir todo o tipo de áreas e a situação das mulheres nos Jogos Olímpicos evoluiu. E, atualmente, começa a mudar-se esta relação que a mulher portuguesa tem com o desporto, porque os números mais recentes mostram que nunca houve tantas mulheres inscritas em federações. Só para termos uma ideia, em 1996 estavam registadas 35.196 mulheres em todas as federações e em 2011 este valor quase que passou para 4 vezes mais. Ou seja, neste momento, em 2011 estavam 131.628 mulheres inscritas. No entanto, segundo o Eurobarómetro, encomendado em 2010 pela Comissão Europeia, diz-nos que Portugal, de entre os 27 o país é o país com o maior grupo de população que nunca praticou desporto. Portanto, vai ao encontro daquilo que disseste há pouco, Ana. De facto, temos uma taxa muito baixa de participação de pessoas no desporto. Mesmo ao nível da prática desportiva federada, apesar de realmente já haver mais mulheres, tudo bem, mas mesmo assim, as mulheres representam menos de um quarto do total dos atletas federados, ou seja, são 24% das mulheres. Pronto, e atendendo então a este cenário, sabendo da existência de uma associação que se preocupa com a valorização da mulher no desporto, fomos entrevistar a presidente da Associação das Mulheres no Desporto, a doutora Paula Botelho Gomes, e vamos saber então quais são as preocupações desta associação. Boa tarde, doutora Paula Botelho Gomes, a Presidente da Direção da Associação Portuguesa Mulheres e Desporto. Agradecemos desde já a sua disponibilidade para colaborar com este projeto e nos conceder então esta entrevista no programa da Adibera, Igualdade em Proximidade, juntamente com a Rádio Boa Nova, aqui em Oliveira do Hospital e um pouco por toda a região, às sextas-feiras. Iria começar por lhe perguntar, por falar consigo, portanto, sobre esta Associação Portuguesa Mulheres e Desporto, que surgiu então em 98. Quais os objetivos e a missão desta associação e também os factos que levaram ao seu surgimento, isto tendo em conta que foi há 15 anos atrás? Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Adipa e desejar-lhe as maiores felicidades nos seus projetos e cumprimentar também a rádio. E assim, agradecer esta possibilidade da Associação Portuguesa Mulheres e Desporto chegar um pouco mais longe através da vossa emissão. Bem, a Associação de facto já tem 15 anos, já está crescidinha, e o objetivo e a sua missão é de facto o desporto feminino, que muitas vezes está na sombra ou é apagado, com muito menos visualidade do que masculino. Portanto, é essa promoção e mostrar às mulheres e às raparigas que o desporto é uma área que elas podem, que sem nenhum problema, devem praticar. O desporto teve um aspecto fundamental segundo alguns sociólogos, a humanização do ser humano e, portanto, homens e mulheres têm direito também a fazer parte da mesma sociedade e têm direito de estar ou caminhar para a paridade nas condições de prática, etc, etc, etc, onde elas muitas vezes têm situações menos favoráveis de prática. Doutora, gostaria também de saber qual é a abrangência geográfica, isto falamos em zona de intervenção da associação. Nós podemos dizer que a associação tem uma intervenção a nível nacional. Tem sido mais difícil trabalhar com a Madeira e com os Açores, não é? Mas no Portugal continental nós temos uma intervenção a nível nacional, numas vezes os projetos são alojados ou alocados mais a uma região do que a outra, mas, por exemplo, o último projeto que temos em mãos, o Jogo das Raparigas, percorreu Portugal continental. Não é? De qualquer maneira, muitos destes projetos nascem de financiamentos aos quais concorremos e, portanto, a dimensão do projeto depende também, de certa maneira, ou em qualquer circunstância da nossa vida, dos recursos que damos tempo. É evidente que a associação é uma associação tanto de voluntários e de pessoas que gostam muito de desporto. Doutora, pode-nos falar um pouco dos projetos da associação? Porque continuamos sempre a ter uma preocupação com o desporto na escola, com as raparigas em idade escolar, que aí é uma das fontes de formação de desporto. Tivemos um projeto de mais desporto na escola muito interessante, onde procurava trabalhar com os rapazes, com as raparigas e com os professores das escolas, exatamente desmontando alguns estereótipos e cada um refletir sobre a prática que o rodeia. E foi muito interessante, não só para elas tomarem alguma consciência, mas de facto também os rapazes nunca tinham proposto para pensar nessas questões. Ficaram também, digamos, alguns até revoltados com a situação. Tivemos também outro projeto muito importante, que foi o levantamento da situação de treinadoras. Nós sabemos que as mulheres têm mais dificuldade de entrar no mundo do desporto. As treinadoras que gostam destas práticas de intervenção, é preciso não esquecermos que, além do trabalho que cada uma tem e das tarefas que remediadamente são cometidas a nível doméstico, têm outro tempo de trabalho, ou seja, no treino, que elas gostam muito e não querem abandonar, mas que é muito difícil exatamente porque as remunerações são muito mais baixas, que não têm comparação nenhuma com os homens. Nossa, o desporto feminino não sei porque é desvalorizado e condições de trabalho, não é? Nós temos muitas vezes relatos de condições precárias de trabalho comparativamente com as condições que o mesmo local ou o mesmo clube dispõe para o setor masculino. E fizemos esse levantamento quanto às condições de vida, às condições de treino, às remunerações, e tivemos relatos que fizemos, inclusivamente, foram feitas entrevistas, e de facto relatos das situações das treinadoras são de sublinhar, porque elas de facto são umas lutadoras. Este documento está disponível no nosso site, né? Na www.mulheresdesporto.org.pt, portanto, com todos os resultados, com tudo. Em Portugal há muitas raparigas e muitas mulheres que gostam de futebol, e o futebol feminino está a ser bem coberto. Tem muitas dificuldades de vencer, tem muitas dificuldades de se manter, despesas, etc., por aí fora. Tem sempre condições piores. E, de facto, o futebol, como é, eu costumo dizer, que é o último reduto masculino, ou seja, é ainda o campo mais difícil, ou eventualmente mais difícil de se conquistar, de se ganhar. Mas há imensas jogadoras. E nós, a associação, de facto, fez um projeto maravilhoso, que eu considero excelente, o Jogo das Raparigas, onde fez levantamento em todo o Portugal, de facto, das condições de treino, das competições, etc. Escutou o Jogo das Raparigas, digamos assim, fez uma análise o mais minucioso possível. Né? E teve outro aspecto fundamental, que é ajudou-as, ou tentou empoderá-las para que ganhassem mais voz e pudessem também desbravar mais caminho. E, portanto, este Jogo das Raparigas foi, digamos, em termos de trabalho, e trabalho prático, e trabalho de proximidade, foi, digamos, o nosso maior projeto. Não é? Não sei se foi o maior, mas eu penso que sim. E a população portuguesa desconhece muito o futebol das raparigas. Eu sou professora e os meus alunos universitários do curso de desporto desconheciam o modelito que se joga no Algarve. Passou-lhes também completamente ao lado, porque a televisão pública também não lhe deu nenhum realce. o Campeonato de Futsal, onde Portugal perdeu. Ou seja, com estes desvelos todos, que não somos nós, nem são as mulheres que põem sobre o futebol, e com esta sombra toda, é muito difícil que a população portuguesa conheça melhor o jogo das raparigas em termos de futebol e apoie. É evidente que as famílias, os que são mais próximos do clube, conhecerão. A maioria da população portuguesa não deve conhecer. E depois as dificuldades económicas, dificuldades de transporte, dificuldades das horas de treino, etc, etc, que é, de facto, é preciso gostar muito do desporto, é preciso gostar muito do jogo de futebol e de outros. Quanto a si existe discriminação no desporto, como é que julga esta questão? A discriminação tem muitas vertentes. As pessoas podem se sentir discriminadas por várias vias, não é? Discriminadas porque não têm condições similares, por exemplo, que os grupos masculinos para trabalhar, inclusive pelas condições que o clube lhe oferece para treinar. Não sei se sabe que então escalões mais jovens e femininos, as horas de treino são muitas vezes as que sobram dos masculinos. Discriminação nos prémios. O ténis é um caso flagrante, por exemplo. Discriminação, por exemplo, do campeonato de futebol feminino e masculino nacional. Olha, imagino uma menina que joga futebol ou outro desporto qualquer e que ao lado também tem, no mesmo clube, também tem uma equipa masculina, no mesmo escalão, tudo igualzinho, e eles recebem um prémio, uma taça, digamos, de meio metro e outros uma medalhinha de canina. Isso já aconteceu várias vezes. Eu espero que muitas circunstâncias tenham atenuado. Os adultos têm começado a pensar que são coisas, quer dizer, que isso é uma discriminação. E quando, noutros, mais velhos, enquanto em termos de prémios monetários ou não monetários, como por exemplo as medalhas e taças e por aí fora, há sempre uma decalagem. Como se o desporto importante fosse masculino e o feminino existe, pronto, mas o desporto feminino é um filho menor. E essa questão dos prémios é gravosa porque nós nunca podemos esquecer que em todas as organizações esportivas de monta e até de pequena monta, o governo, ou o governo central, ou o municipal, por exemplo, promove ou ajuda a promover estes espetáculos com dinheiro, ou então com pessoal, ou com segurança, ou com material. Portanto, ou seja, é dinheiro de todos os portugueses que não é repartido em equidade no desporto, e o desporto tem de ser, é um fenómeno social, mas também é um fenómeno educativo. Portanto, rapazes e raparigas têm de ter os mesmos direitos, as mesmas condições de trabalho, porque senão nunca mais desenvolve o desporto como deve ser e como um baluarte, inclusive da democracia, não é? Na vossa página tem uma secção aberta de denúncias de discriminações no desporto. Tem recebido muitas? Qual é geralmente o seguimento que lhes dão? Nós temos, de facto, uma secção aberta para denúncias, onde chegam muito poucas. Eu acho que as portuguesas ainda têm algum prurido, algum receio de fazer denúncias. Temos outro tipo de denúncias de boca a boca e muitas vezes dirigimos, digamos, à fonte da discriminação, exatamente empoderar as atletas que se sentem menos bem tratadas e discriminadas no sentido de elas próprias, não é, erguerem as suas vozes e encontrarem os meios para terminar com essa situação. A associação não pode falar por terceiros, pode ajudar, não é? Porque cada um tem, eu acho que no desporto e como em todos os setores da vida, quando temos complicações ou temos situações que nos sentimos mal acarinhadas ou até discriminadas, podemos escorrer, pedir ajuda. De qualquer maneira, cada um tem também de fazer essa luta também a nível pessoal ou a nível em pequenos grupos, não é? E portanto a questão do empoderamento, ajudar sim, tentar encontrar vias, ajudar a direcionar o caminho, mas a associação estará sempre presente, sempre que possível, mas cada um também tem de se empoderar, quer dizer, não pode calar. Aliás, nós tivemos aqui um tempo um projeto que era Não te cales, não é? Não te cales. Esta entrevista irá para o ar na próxima sexta-feira e repete então no próximo domingo, dia 30 de junho, precisamente no dia do Jogo das Raparigas em Lisboa. Sei que receberam muitas inscrições e também o nosso programa divulgou então através da nossa página do Facebook. Pode-nos falar um pouco desta atividade? Bom, esta atividade vai ser um dia de festa para as jogadoras e a associação estará com elas, mas o dia, de facto, é dessas raparigas, dessas mulheres que gostam de esporte, neste caso que gostam de futebol e que não deitam a toalha ao chão, nem viram a cara. vou em frente. Uma última questão. Acha que seria possível realizar um jogo das raparigas aqui na Beira Serra, considerando os concelhos de Arganil, Góis, Oliveira do Hospital e Tábua? Por que não? Fica então o desafio. Por que não? É só o facto de vermos as condições, não é? E organizarmos esse jogo das raparigas na Beira Serra. Por que não? A Beira Serra é Portugal, não é? E pode, de certeza, que ia receber muito bem o jogo das raparigas. Obrigada, doutora, pela sua intervenção. Está bem, muito obrigada. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a latejar. Muda de vida, se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti. Ao desporto, no que diz a respeito ao treino, à arbitragem e à direção, portanto, a mulher também tem uma participação desigual, uma participação inferior nestes campos. Dados do Instituto do Desporto, de 2009, indicam-nos que, a nível de treinadoras, existiam 17% de treinadoras apenas, portanto, e de treinadores, 83%. É uma grande discrepância. Em relação à arbitragem, as árbitras eram apenas 19%. Já que falámos em árbitras, convém referir uma curiosidade muito feliz, que é o caso de que a primeira árbitra de futsal da história a receber as insígnias da FIFA era portuguesa, chama-se Sandra Silva, é uma mulher do Norte, e foi a primeira mulher a ser nomeada pela FIFA como internacional, conseguindo um feito só ao alcance dos melhores. Portanto, a Sandra Silva é uma mulher jovem, neste momento terá uns 36 anos e tem um grande futuro pela frente. Portanto, a desigualdade no desporto é ainda maior no que toca aos dirigentes desportivos, quer seja das instituições desportivas, os clubes, as federações, portanto, os órgãos sociais são dominados pelo sexo masculino. E para nos dar um exemplo e um testemunho de vida nessa área, convidamos uma senhora, Dona Helena Sanches, que é dirigente desportiva na Associação Educativa e Recreativa de Góis, na secção de futebol. Importa então ainda deixar aqui uma informação relativamente às modalidades que estão a ser praticadas em Portugal. E de acordo com dados de 2011, por ordem decrescente, portanto, temos como menos praticadas a ginástica, o judo, depois passa a ser mais praticado o atletismo, o golfe, o karaté, o ténis, campismo e montanhismo, handball e depois as três eleitas é o basquetebol, o vôlei e, claro, o futebol. Agora, relativamente a estas modalidades, fizemos a relação com o número de praticantes do sexo feminino e constatámos que, por modalidade, temos uma maior participação das mulheres no vôlei, seguindo-se o handball, campismo, ginástica, ténis e, por último, curiosamente, o futebol, onde as mulheres representam apenas 3,8%, assim como o atletismo. A propósito de modalidades fortemente masculinizadas, como é o caso dos desportos motorizados, entrevistámos uma rapariga, chama-se Leonor Bandeira, é uma jovem de 21 anos, natural de Lausanne, que conhecemos numa prova em Slaviza, numa prova de enduro. E nesta entrevista ela trouxe também as irmãs, portanto esta entrevista foi feita na sexta-feira, dia 21 de junho, e no sábado e no domingo a seguir, portanto 22 e 23 de junho, ia haver uma competição de downhill em Góis. E ela trouxe as irmãs, a Margarida e a Constança Bandeira, que também iam participar com ela na prova de downhill. E a equipa delas chama-se LC Team Bandeira. E à data que estamos a fazer a gravação deste programa, já sabemos que a Margarida Bandeira, que ganhou a categoria de senhoras, li no Diário de Coimbra. Parabéns à equipa. Vamos então ouvir a entrevista. Em relação realmente às modalidades mais praticadas pelos rapazes e mais praticadas pelas raparigas, há um dado curioso que, por exemplo, o balé, a dança e a ginástica, portanto, são menos praticadas pelos rapazes. E a Lausanne tem a escola de balé com mais rapazes do país, só ultrapassada pelo Conservatório Nacional. Tem 18, ou pelo menos em 2010 tinha 18 rapazes a participar na Academia de Bailado da Lausanne. Resta dizer que, por pressão de outros meninos, já aconteceu haverem desistências na escola, já aconteceu dois desistirem por causa de pressão dos colegas na escola. E em relação às modalidades menos praticadas pelas mulheres, por exemplo, uma modalidade que eu pessoalmente não aprecio muito, mas que há quem goste, o boxe. Nesta modalidade há um filme muito interessante que retrata a vida de uma mulher no boxe, que adora boxe e quer seguir essa carreira, e o filme é muito interessante, chama-se Million Dollar Baby. Há a dizer que nas modalidades masculinas, geralmente, a ideia, pelo menos que eu tenho, é que os rapazes interessam-se mais pelas modalidades de desporto coletivo e as raparigas mais pelas individuais, tipo ginástica, portanto não têm que jogar no coletivo, com exceção do vôlei. Em relação à igualdade de género no desporto, pode-se colocar a vários níveis, ao nível de praticantes, não é? Serem mais homens do que mulheres, ao nível da visibilidade dos meios de comunicação social, portanto, que dão não só diferente visibilidade consoante as modalidades, mas também dão visibilidade maior ou menor consoante sejam homens ou mulheres a ganharem os prémios. Quanto ao dirigismo desportivo, também já falámos, portanto, com o domínio masculino dos órgãos sociais das instituições desportivas, e também se coloca a questão do valor dos prémios desportivos atribuídos às categorias femininas e masculinas, que também foi abordada na entrevista com a Leonor Bandeira, que curiosamente disse que até concordava que o prémio das senhoras na categoria da modalidade dela fosse inferior. Mas o que eu acho chocante é o valor do prémio, por exemplo, do Portugal Open, que portanto é um campeonato de ténis, que decorreu entre abril e maio, o vencedor masculino oferiu um prémio de 71.900 euros e a vencedora feminina recebeu um prémio de 37.000 euros. Ou seja, o vencedor masculino recebeu mais 94% do que a campeã feminina. Estou certa que ela também se esforçou muito por vencer o prémio e, no entanto, recebe um valor muito, muito, muito mais reduzido que o homem. Acho muito, muito injusto. E ainda por cima, esta prova foi patrocinada pelo Governo de Portugal. É de lamentar que deve zelar pela igualdade a todos os níveis, mas, no entanto, verificou-se esta situação lamentável. Tendo como indicador as medalhas registadas anualmente pelo Instituto de Desporto Português, considerando os vários escalões e as diversas modalidades, a constatação mais evidente é de que as mulheres têm bom desempenho. Por exemplo, em 1997, quando as mulheres eram apenas 13% das atletas federadas no país, conseguiram 21% de medalhas portuguesas. Já em 2011, na altura representavam 25% dos atletas e somaram 93 das 314 medalhas registadas na contabilidade no Instituto de Desporto Português. O ano mais forte foi em 2008, quando as mulheres conseguiram 35 títulos internacionais, apesar de representarem apenas 23% dos praticantes. As mulheres foram responsáveis por 5 das 23 medalhas olímpicas em Portugal, mas quase metade das conseguidas foram nos últimos 30 anos. Atualmente, então, existe uma partilha efetiva no que se refere às medalhas de ouro, rigorosamente partilhada por Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Carlos Lopes e Nelson Évora. Atendendo a que em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, tivemos um feito histórico através da Joana Vasconcelos e da Beatriz Gomes, que se destacaram na canoagem, conseguindo um excelente sexto lugar, os nossos parabéns desde já a ambas. No entanto, por uma questão de proximidade, solicitámos uma entrevista à Beatriz Gomes, a qual gentilmente nos concedeu, e vamos passar a ouvir. Professora Beatriz, a Adibera agradece então a sua disponibilidade para colaborar com o nosso programa. felicita por ter sido mãe há pouco tempo e felicitamos também por toda a sua carreira como atleta. A Beatriz Gomes, para quem não sabe, é uma atleta na modalidade de canoagem. Ganhou no ano passado o 6º lugar nos Jogos Olímpicos de Londres. Foi 44 vezes campeã nacional de canoagem em diversas modalidades. Conquistou 19 medalhas em competições internacionais, entre as quais a de campeã do mundo de maratonas de 2009. Um vasto currículo que valoriza o desporto nacional, a modalidade e o desporto feminino em particular. Então, uma vez mais, muito boa tarde. O nosso agradecimento pela sua disponibilidade. E começamos por lhe perguntar como é que consegue conciliar a sua carreira de alta competição com a carreira de professora universitária e agora mais recentemente como mãe. Boa tarde a todos e obrigada pelo convite. Realmente não é tarefa fácil e esta nova etapa da minha vida como mãe é algo que ainda estou a aprender a gerir e que vou ver como é que irei conciliar tudo, mas esta capacidade para conciliar e o que eu tenho conquistado deve-se não só ao meu esforço, mas também ao esforço de familiares, do meu namorado e pronto, e depois todas as pessoas que estão, que me rodeiam, tanto na atividade profissional como desportiva, e que permitem que eu vá conseguindo conciliar todas estas vertentes que de forma individual seria impossível de chegar a tantos sítios e de cumprir tantas tarefas. Então, acha que a maternidade é uma coisa maravilhosa, obviamente, mas será ou não um obstáculo para uma carreira de uma atleta? Não sei, nunca poderei considerar como um obstáculo, porque é algo que eu queria muito ser mãe e por isso, com certeza, nunca será um obstáculo. Claro que traz exigências à vida de uma atleta e de uma pessoa com uma carreira profissional e académica que terão que ser geridas em família, que exigem o apoio, não só a minha dedicação, mas também o apoio de toda a família. Claro. E agora então, como professora universitária, porquê é que acha que as mulheres ou as raparigas têm uma taxa de participação no desporto menor do que os rapazes? Pois, eu como, do ponto de vista de quem está ligado às ciências do desporto, não tenho propriamente estudado, por isso aquilo que for as minhas opiniões são meras opiniões e nada baseado em investigação. Uhum. Mas eu, do ponto de vista da modalidade que eu pratico, uhum, considero que os resultados que um conjunto de mulheres têm conquistado ao longo destes anos, canoístas têm conquistado, canoístas femininas, têm trazido muitas atletas do sexo feminino para a modalidade, jovens, crianças e jovens, e por isso penso que cada vez a modalidade é mais praticada. Mas eu penso que serão vários aspectos que levam a que haja uma menor participação feminina. Eu penso que ao longo destes últimos anos, a mim parece-me que há uma maior participação, mas mesmo assim não será ao mesmo nível dos rapazes. Eu penso que deve-se a questões sociais. Crianças e jovens não são talvez motivadas à prática desportiva e não lhes é tanto apelado a esse lado mais físico. Por outro lado, também, e mesmo aquilo que se nota na minha modalidade, é que pode haver mais um abandono a partir de um determinado das idades, e penso que isso deve também a conjunturas sociais e da forma como muitas raparigas poderão pretender enverdar por casar, ter uma vida mais estável e tudo isso, as lides da casa, todas essas coisas, uhum, carreira profissional, pronto, e tudo isso, a mulher, há um conjunto de coisas que habitualmente é mais sobrecarregada e isso poderá levar a que haja uma menor participação. E também não sei até que ponto, eu penso que isso tem-se vindo a esbater, mas o desporto feminino, aquilo que as mulheres atingiam não era visto sempre da mesma importância que é dada a um desempenho, que podia ser dado a um desempenho, mas de algum homem, de algum atleta. Uhum. Como a professora há pouco falou, acha que quando se dão determinadas aulas, acha que há algum preconceito de género? Portanto, os rapazes, para fazerem determinada modalidade, nota que existe aí algum preconceito ou não? Aceitam muito bem fazerem ginástica, como aceitam fazer canoagem? Sim. Acha que sim? Eu espero que aceitem. Eu não vejo motivo para que haja discriminação. Para que haja essa discriminação e essa diferença, porque na verdade um profissional da educação física e das ciências do desporto vai ter que estar, vai ter que, certeza, lecionar ou interagir com todo tipo de modalidades. Exatamente, com todo tipo de modalidades, com ambos os sexos. E por isso tem que se bater. A sua formação tem que ser o mais ampla possível. E por isso, com certeza que imagino e espero que hoje em dia essas, pode haver mais dificuldade numa determinada modalidade, talvez, mas que a dedicação e o conhecimento tem que ter dessas modalidades tem que ser igual. Igual. Pode-nos contar um pouco o seu percurso como atleta, como é que começou? Desde pequenina? Desde pequenina. O meu pai era praticante de canoagem, por isso eu desde cedo conhecia a modalidade e também fui sempre estimulada a praticar até mais do que canoagem, outras modalidades, e por isso a minha ligação ao desporto foi sempre, aconteceu logo desde muito, muito pequena. Pronto, e depois, embora tenha praticado diversas modalidades, tinha um grupo de, estava envolvida num clube e por isso e tinha fui criando laços de amizade e também fui obtendo resultados, bons resultados enquanto jovem, e como vou continuar-me a dedicar até à idade adulta e depois continuar no âmbito da seleção. Em 95 comecei a ter resultados que me permitiam ser atleta de alta competição, inicialmente em percurso de alta competição, depois com estatuto, e pronto, e depois as coisas foram evoluindo. Pronto, e conquistou no ano passado o 6º lugar nos Jogos Olímpicos de Londres, não é? O que é que sentiu ao cortar a meta e a perceber-se que tinha feito esta história? Pois, não direi que tenha sido culminado, porque espero... Não, esperemos que não, que ainda haja muito por fazer. A competir novamente, claro. E a atingir tão bons ou ainda melhores resultados, mas foi uma sensação de que todo o trabalho tinha sido desenvolvido e foram muitos anos dedicados à canoagem e dedicados também a conseguir primeiro chegar aos Jogos Olímpicos e depois obter um bom resultado, que foi o que nós conseguimos, e por isso uma satisfação enorme, e também foi a oportunidade de com o resultado agradecer a um conjunto muito alargado de pessoas que de diferentes formas contribuíram para que nós tivéssemos chegado onde chegado. Uhum. Diga-me uma coisa, existe igualdade nos prémios que são atribuídos a homens e a mulheres na sua modalidade? Sim. São de igual forma? A maior parte, aquilo que existe em termos de prémios são ou os do Estado, quando se obtém lugares de medalha. Mas não há diferenciação em termos de homens e de mulheres? Não, eu penso que aí há igualdade. E também no seio da federação, no âmbito da Federação Portuguesa de Canoagem, a tabela não distingue sexo. Não há qualquer diferença. Relativamente à visibilidade pública, sentiu apoio por parte da comunicação social? Sim. Sente? Eu em termos de diferença de sexo, não, na minha modalidade em especial, não vejo diferença. Claro que há diferença quando... Se fala de modalidade para modalidade. E quando dentro da nossa modalidade obtemos resultados diferentes. É possível que numa determinada prova, se for um homem a obter melhores resultados, um homem português a obter lugares de medalha, terá mais visibilidade, mas se noutra prova for uma mulher a obter os melhores resultados, com certeza darão mais relevo a esses resultados. E por isso, agora em termos das modalidades e comparativamente, por exemplo, ao futebol, claro que não há, são mundos distintos, mas em termos de mediatismo é maior. De mediatismo, sim. Relativamente aos seus objetivos como atleta, disse há pouco, o que é que pensa fazer no futuro? Disse que não esperava não terminar, obviamente que fizemos votos que não, mas se tem sido meia há pouco tempo, tem objetivos para continuar no futuro? Pode partilhar alguns connosco? Sim, agora tenho que me adaptar a esta nova fase da minha vida e perceber como é que vou poder gerir em simultâneo não só o facto de agora ser mãe, como depois também a vertente profissional e desportiva, mas a minha intenção é voltar a competir e tentar, de uma forma mais ou menos rápida, voltar ao nível que já fui capaz de demonstrar. Muito bem. Eu quero deixar aqui alguma mensagem para que haja uma maior participação das pessoas na prática desportiva e, em particular, as raparigas? Sim, sim. Eu penso que a prática desportiva é um local excelente para não só nos melhorarmos fisicamente, mas também como possibilidade de nos relacionarmos com outras pessoas e de criarmos amizades. E por isso é um meio excelente para homens e mulheres, raparigas e rapazes, poderem atingir novos objetivos. É na verdade, o desporto é uma escola de vida e, por isso, há um conjunto de aprendizagens que se fazem no seio do desporto e, por isso, acho que todos devem, de formas diferentes, formas mais competitivas, menos competitivas, envolver-se numa prática desportiva. Muito bem. Ora, então, resta-nos reiterar o nosso agradecimento, fazer votos para que continue, votos de grande sucesso na sua carreira de atleta, consiga atingir de facto os seus objetivos para a sua nova carreira como mãe, todo tipo de felicidades, e o nosso muito obrigada. Obrigada, eu. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Ora, gostaríamos de terminar deixando o repto às câmaras municipais da Beira Serra, particularmente aos vereadores responsáveis pelo pelouro do desporto, porque não implementarem medidas de discriminação positiva que incentivem a participação das mulheres no desporto, seja com desconto, nas tarifas ou outra qualquer maneira criativa que provavelmente arranjarão. É um repto que nós deixamos aqui. Sim, sabemos que já existem medidas de discriminação positiva praticadas por alguns municípios em outras áreas de âmbito social, porque não também a parte do desporto ser contemplada. Muito bem, resta-nos então despedir até para daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias, então.